quando o amor passa da hora de terminar. Qualquer sentimento é por obrigação. Transa só por transar, pensamento noutro lugar. O beijo na boca não tem mais paixão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos tá escrito não dá. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Quando o amor dança, não vai dar mais pra consertar. O que era um sonho virou solidão. O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar. No espelho dos olhos tá escrito não dá. Entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Só o silêncio ficou entre nós, a indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois, a felicidade ficou pra depois. Que pena que tudo foi tempo perdido. Não foi bem assim que eu sonhei de amor.